saudade de você te ver. Meu bem, é um esplendor que imaginei. Perto de você é tudo ok, enfim, não tem coisa melhor. Como vou fazer pra desgrudar se o que mais quero é degustar o teu corpo gosto chantilly faz bagunçar meu paladar. Chega pelo! Tava com saudade de você te ver. Meu bem, amante, amigo, pra gente ficar legal. Te dou um futuro, te livro do escuro, pra gente ficar legal. Vem cá, me domina, mas na disciplina, pra gente ficar legal, pra gente ficar legal. Eu fecho, eu fecho, eu fecho contigo, amante, amigo, pra gente ficar legal. Eu te dou um futuro, te livro do escuro, pra gente ficar legal. Vem cá, me domina, mas na disciplina, pra gente ficar legal. Pra gente ficar legal, Tiaguinho Belo, tá legal demais. Eu tava com saudade de você te ver. Meu bem, é um esplendor que imaginei. Perto de você é tudo ok, enfim, não tem coisa melhor. Pra mim também, pra mim também. Como vou fazer pra desgrudar se o que mas quero é degustar. O teu corpo gosta é chantilly, vai bagunçar meu paladar. Eu fecho, eu fecho, eu fecho contigo, amante, amigo, pra gente ficar legal. Eu te dou um futuro, te livro do escuro, pra gente ficar legal. Vem cá, me domina, mas na disciplina, pra gente ficar legal, pra gente ficar legal. Pra gente ficar legal, eu te dou um futuro de livro do escuro. Pra gente ficar legal, vem cá, me domina, mas na disciplina. Pra gente ficar legal, pra gente ficar legal. Fica legal.